0970, Golf 35, controle 119, decimal 8, bom voo, bom dia. 19, obrigado, bom fim de semana, bom dia. Novamente. Tá. Bom dia, Sideral 9970. Controle, bom dia, Sideral 9970. 9970, contato radar, suba via Momo para nível 320. Momo 320, Sideral 9970. 5, vento variável com 03 nós, autorizado a decolar. E estão no zero. Autorizado a decolar 990 para 9970. Correio, passarelo 2223, bom dia, tá ponto espera pronto. Passarelo 2223, após a online do 737 da Federal, a Lima tem. Pista no zero. Mete a Lima, tem a 2223. Mano, você é 5-9, voando laser aí, por gentileza, quando possível, mostre, vá. Uhum. Mano, você é 5-9, voando laser e quando possível, por gentileza, mostre, vá. Tá bom. Controle Federal? Controle Alto 37, 1998, controle bom voo. 9975, está iniciando a curva direita para evitar formações. Contato radar, suba 360 via da El. 360 da El, 9975. Autorizado decolagem no zero, vento calmo. Teve decolagem de vento calmo, 2-3-7-5, Brindacelos Terminator de Aracaju, approach, frequency 1-2-0-3. Frequência 251. 251, gol 1759, bom dia, bom trabalho. Bom dia. Correio, eu passarei 2226 para chamar controle. 239, 1198 controle, bom voo. 198, 2223. Controle, bom dia, passarei 2223. Passarei 2223, contato radar, suba ao nível 180, direto conquista. 180, direto conquista, 2223. Será 9975, chame centro Recife, é 251. 251, vai sim lá, bom dia. Bom dia. Vai pro 9975, senhor? 75. Então vai chamar agora 251 no 9975. Agora para o sideral 9970, Recife, 12685. 12685, sideral 9970, bom dia, tudo bem? Bom dia. Plano 649, está pronto no modo espera do 10, pronto. Plano 649 autorizado, olhar em decolar 1-0, via do 040 graus, 2 lojas. Via da decolar, plano 649 no 0. 19-2946, 1998, controle, bom voo. 19-8, obrigado, bom trabalho, bom momento, 49. Controle Salvador, bom dia, gol no 649, decolando. 649, contato radar, sua via da EL para nível 360. Via da EL 360, gol no 649. Zulu, Oscar. Confirme a pré magnética para o destino. Gente, o senhor está indo então lá para a direção de Aracaju, é isso? Nível final é 075. Gente, o plano do senhor está aqui com a gente, aprovado pelo centro, transponder 5402. Afirmativo, decolando de Feira, como que o senhor me informou, o senhor já está livrando a nossa área de jurisdição. Eu vou passar as frequências do centro para serviço de informação de voo e alerta e o senhor me passa o estimado de pouso. Frequências do centro, 12685, alternativa 12545. Assim que possível, antes do senhor livrar a nossa frequência, estimar de pouso. Copiado, pode passar agora as frequências do Centro Recife para serviço de informação de voo e alerta. Bom voo. Bom 649, chama o centro Recife, frequência 251. 251, o gol no 649, vou dizer. O 704, eu vou lá 50, 1198, controle, vamos lá. 98, bom dia, 2704. Salvador, bom dia, 12704 na Fuca, 1500 pé. 3704, contato radar, suba via Fuca para 330. Via Fuca 330, 2704. Salvador 2704-10, vou passar a PUC. Pode autorizar a Cajuda presente? Chame o centro cordeiro 2685. 71-2685, obrigado, bom serviço. o passarelo 2223 pode chamar o centro da presente? Cruzado, centro Recife agora, 260. Recife 260, passarelo 2223. Na 2 essa identificação via Mário desce para 2.000 pés. 2.000, pode vai, capta? Exato. O procedimento em uso agora é o VRDME Zulu da 2, devido ao teto de 800 pés. Ok, o tempo que tem é possível fazer o RNAVE? Afirmativo. Possível fazer o RNAVE. Ok, voe o Serra Vita 366 e desça para 2.500, ajuste no 0 no 4. Vamos ver no 4, vamos ver no 3. Procedimento em uso agora o VRTME Azul da 10, teto de 800 pés, chuva leve sobre o campo, desce via Mari para 2.000 pés, ajuste no 0 no 4. Via Mari para. Afirmativo, voe o Serra Vita 366, desça para 2.500 pés, ajuste no 0 no 4. Bahia Azul 2753, ponto de espera da 10, pronto. Pisada LED decolar 10, vento 150 graus, 5 norte. A LED decola da 10 Azul 2753. Decolou ao 06, 1, 9, 8, controle, bom voo. 19, 8, grato, 2783. Controle Salvador, bom dia, Azul 2783. 2783, contato radar, suba Via Arbor para o nível 160. Via Arbor para o 160, está liberado as restrições, o 2783? Se o senhor tiver condições da presente de voar direto Arbor, está livre da restrição. Afirmo, temos condições. estabilizado na RNAV da 190, Xané 63, 12. 63, 12, Xané 1895. 1895, boa, 63, 12. Salvador, bom dia, Xané 63, 12, estabilizado na RNAV da 190. Xané 63, 12, responde visual com pista, QNH 104. Porta visual campista, QNH 1094, 63, 12. Técnico Delta, confirme por gentileza o procedimento que você copiou na TIF. Primativo, estamos agora com teto de 800 pés, sob chuva leve sobre o campo. Procedimento em uso agora o VRDME azul da pista no zero. Desce via Mário para 2000 pés, ajuste no zero no 4. Após a posição e tanto, você vai voar a TASA para interceptar o sinal. Tem uma aproximação perdida, a Xané 6302. Sim, entrou para 4000 pés, agora de transferência, o Xané 6302. Falei para 4000, agora de transferência, 6302. Xané 6302, chame o controle em 119 decimal 8. 119 decimal 8, 6310. Salvador, Xané 6312. 6312, submantém a 2000 pés. Aguarde vetores para final. 6312, poderia ser 3000 com 6312? Pode, só que é 3000. 3000, aguarda vetores para o final, 6312. Sinal do RNAV, o voo 2199, poderia confirmar a intensidade da chuva no momento? Aguarde 2199, a princípio inicie espera em cima. Primeiro 7312, 372, o voo 2199. 372, ok. O Xané 6312, o senhor não teve teto para aproximar, confirma? Afirmativo, a visibilidade, muita chuva e não avistou até o fim. Ok, nós vamos coordenar aqui como o vento está de 140 com 2 nós, nós vamos coordenar aqui a aproximação que o ILS completa 28. Ah, aguardando então, está mantendo a proa, aguardando. E a gente aguarde. Qual a possibilidade de manter o zero, o zero, o zero? autorizar aqui, Raquel Delta. Ok, o Gol 2199 já iniciou? Está iniciando no momento. Então o senhor também seria de acordo em prosseguir para 28? Afirmo, condições melhores na 28, a gente aceita a operação nacional da 28. Ok, então aguarde só um instante. Ok, vou manter a espera aqui aguardando instruções. O 2199, o senhor já iniciou aí a curva de afastamento, né? Afirmo. Ok, como se tem condições de abandonar a órbita com pré-sul? Poxa, por lá na direita, não pré-sul, 2199. Afirmativo. O Xané 6312. Programe se tem condições de prosseguir nessa proa e depois retornar na proa de Usão. Fiscal, a Xané 6312, continuar nessa proa e depois usar, confirme? Bom, o senhor vai programar só o LS Zulu da pista 28. E se o senhor não tiver condições de contornar para voar na proa de Usão para interceptar ele, essa é o retorno. Cliente, meu LS Zulu da 28, 6312. O Gol 2199 prossegue sob operação para o ILS Zulu da 28, curva esquerda para o 120. Esquerda 120, ILS Zulu da 28, Gol 2199. O Sérgio Delta vai prosseguir para 28? Ok, sob operação da presente, vou na proa 080. Livre descida até 4 mil pés. Serra que adianta, ajuste em Salvador na 014. Procedimento será o ILS Zulu da pista 28. Recuo 80, autorizado descer para 4 mil pés, 14, Zulu da 28. Luz 2, o senhor tem condições de girar à esquerda, o senhor quer que eu repare? Condições de curvar à esquerda, 63, 2? Sim, aí o senhor vai curvar à esquerda e voar usando, ok? Por fim, usamos? Em uniforme, Zulu, Alfa, 90, usando. Usando, 63, 2? Só para confirmar para o Zulu da 28? É afirmativo, Zulu da 28. Ok, Zulu para a pista 28. O 6302, o senhor me desculpe que eu pensei que no Zulu era o ILS que tinha posiçãozão. Posiçãozão é da chegada, eu vou vetorá-lo para a final do Zulu, ok? Eu acho que a 6302 já está comprando, usando, não tem problema, 6302. Ah, então maravilha. O senhor desce para 2000 na proa de Zan e informe o precipitando na final do Zulu. 2000 na proa de Zan, vai reportar precipitando na final do Zulu o 6312. O 2783 foi direto conquista. Direto conquista para o 2783, por fim? Confirmo. Você foi conquista grátis. Salvador, você tem a informação mais para o 3859, acione identificação. Vou na proa de Alagoinhas e aguarde maiores informações sobre a pista russa. O 2199, curve à esquerda para o 080. Esquerda para o 080, Gol 2199. Então, 3859, devido chuva e tempo restrito, e também o ILS da 10 fora, Estamos operando com vento de 130 com 2 nós na pista 28 para pouso. O senhor deverá prosseguir para 28, deverá mudar a chegada para Ipit e prosseguir para o ILS Zulu da 28. Afirmativo. Na IPIT, o senhor pode voar IPIT da presente descendo para 050. Da presente, 050. O 304, o senhor estava na escuta do 3859 quando eu informei? Na 18 é ILS Zulu. Afirmativo, após a 12, pode voar em pit, descendo para o 060. Após a 12, pode voar em pit, descendo para o 060. 060. 312 estabilizado. Base LS na operação. Confirmo. Será possível acertar o S3 da 28? Puxando a 6312 estabilizado. Estabilizado, 6312. Chame a torre 1895. 1895, boa, 6312. Cu 2199, curva esquerda para o 010, limite ao localizador. Esquerda para o 010, limite localizador, gol 2199. 3859, solicitou o WISC, o coração. X-Ray. Afirmativo. Voe após a posição IP, você vai voar o Terra Vitor 363. Será que o Delta autorizado descida para 3 mil pés? Sendo pro 080, 3 mil pés, terra de projeto. Drone Salvador Azul 2783. Prossiga. Eu sou também de 1-0 final, tá? Suba e aguarde. Sobe e aguarda o nível 180 Azul 2783. 2199 para o localizador, esquerda 320. Esquerda 320 para o localizador, gol 2199. Gol 6302. Gol 6302, autorizado pouso pista 28, vento variável 2 nós. Todo pouso 28, vento variável 6302. Confirmado nível 180 por centro Recife, chame o mesmo agora na frequência 1260. 180 confirmado, centro 1260, muito obrigado. Aquele Delta, curva esquerda para 070, desce para 2 mil pés. Esquerda 070, desce para 2 mil pés. PLS, chegou o 2199. 2199, chame a torre 1895. 1895, obrigado. Torre de Salvador, bom dia, gol 2199. 2199, puxa a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, 2199. Xerém 6312, no solo as 23, libere próxima à esquerda, na taxa Sui Delta. Antes de ingressar na Alfa, chega o solo Salvador, 1219. Primeira Delta, antes de ingressar na Alfa, 1218-6312. Zulu 99, GNH 1014, autorizado pouso pista 28, vento variável com 3 nós. Restabilidade pouso na 28, Gol Vejão, na navegada. 259, autorizado 3000 pés, ajuste no 014. Vejão 3000 pés no 014, na 3259. 3304, desça até 4000 no 014. O Delta, curva esquerda para o 030. Esquerda para o 030, certo. Delta para o localizador, esquerda 330. Esquerda 330 para o localizador, papapá, Sierra Kilo Delta. No solo 27, libere próxima à esquerda e chame o solo Salvador em 1219. Só que a esquerda, solo 219, boa noite, boa tarde. Estando no localizador, o papapá, Sierra Kilo Delta. Sierra Kilo Delta, chame a torre em 1198-95. 1198-95, parabéns aí pela controle. Oi, Salvador, bom dia. Papapá, Sierra Kilo Delta. Papapá, Sierra Kilo Delta, continua a aproximação. Aguarde pista livre, reporte a distância. Gente, reportará avistando. Papapá, Sierra Kilo Delta. Base Serra, Kilo Delta. Autorizado pouso, pista 28, vento no 60 graus, 3 nós, QNH 10 no 4. Vente no 10 no 4, autorizado pouso, pista 28. Papapá, Serra, Kilo Delta. Avistou agora com 900 pés. Sim. Autorizado, ILSX-RAY, reporte 363. Reporta Aram 363, está 3259. Voo Zé, desça 2000 pés, número 2, autorizado a final do ILS. 2000 pés, vamos manter o perfil de toda a formação em direção 3304, com a 3304. Ok, desça até 2000, reporte estabilizado. Zota 3859. 3859 chama a torre 1 na noite, mais 5. 1895, obrigado, bom dia. Bom dia. A papa Serra, Kilo Delta, no solo 31, libere próxima à esquerda antes de ingresso na Alfa, chame o solo 121.9. Dia até 3859, estabilizado X-Ray da 28. Última aproximação, que negamos 0 no 4, reporte visual com a pista. Vento no 40 graus, 4 nós. 1 no 0 no 4, reportará quanto visual, tá? 3859. Azul, bom dia, gol 1095, próximo ponto espera da 28, pronto. Gol 095, mantenha o ponto espera da 28. Tá, mantenha o 095. Se possível, tem condições de decolar imediato, se for o caso. Negativo, eu mantenho o ponto de espera. Vamos ver lá o fim. Visual? Ainda negativo. Deixa a parte visual com o campo. Voltará. Estou a 750 pés, está 3859. Avistou. Utilizado pouso, pista 28, vento no 40 graus, 3 nós. Livre pouso 28, está 3859.